O mistério toma conta de Beverlysville City. Quem será o autor do disparo? Em uma reviravolta surpreendente, todos percebem que o tiro não saiu de nenhuma das armas de Will, Jack ou Alan Kidd, e sim de um terceiro personagem, seu nome, Capitalista Roy. Então Alan Kidd e Will Jack juntam-se para exterminar esse farsante com a pontaria certeira. Will Jack acerta o bico do Capitalista Roy. Terminando o serviço, Alan Kidd, com sua precisão no gatilho, dá-lhe um tiro beirando seu bucho. Will Jack diz: "Foi um prazer lutar ao seu lado, FDC Kid, mas no próximo encontro não terei perdão." E então, Alan Kidd, em tom de ironia, responde: "Mal posso esperar por esse dia, Grad Jack." Seguindo rumos diferentes, assim seguem nossos dois heróis, Alan FDC Kid e Will Grande Jack, em suas jornadas. Tudo, meu irmão, que logo na estrofe certo, meu irmão. Aí, vamos de novo.